deixa de preguiça e vem comigo. Olha da sua janela, vê como o dia tá lindo. Eu quero tomar um banho de mar. A previsão 40 graus, então vamos aproveitar. Abre a sua canga ali, não, um pouco pra cá. Isso, aí tá perfeito, se quiser pode deitar. E na praia com você, no verão é o que há. Vira as costas, deixa que eu passo protetor solar. Panturrilha, coxa, bumbum, corpo perfeito. Adoro quando suas costas se encaixam no meu peito. Me dá um beijo e deixa eu te acariciar. Fecha os olhos e escuta as ondas do mar. Acorda gata, tá na hora, tira o baby doll. Põe o biquíni novo que hoje o sábado é de sol. Quero você de canga e tomara que ela caia. Passaremos o dia todo lá na praia. Acorda gata, tá na hora, tira o baby doll. Põe o biquíni novo que hoje o sábado é de sol. Quero você de canga e tomara que ela caia. Passaremos o dia todo lá na praia. Beijos, abraços contigo e eu fico libidinoso. Ainda mais quando te vejo usando esse biquíni novo. Te deixo uma delícia, me enche de malícia. Na areia da praia, carinhos e carícias. E eu só tenho a agradecer a Dia por momentos assim poder vivenciar. Água salgada, cerveja gelada, frutos do mar. E eu vejo você de sol se banhar. A pele vai se bronzeando. Entre um mergulho e outro, ela me mostra a marquinha do biquíni. Eu fico louco. Vamos nessa, andando e observando o pôr do sol. Hoje cê dorme comigo e acorda sem baby doll. Acorda gata, tá na hora, tira o baby doll. Põe o biquíni novo que hoje o sábado é de sol. Quero você de canga e tomara que ela caia. Passaremos o dia todo lá na praia. Acorda gata, tá na hora, tira o baby doll. Põe o biquíni novo que hoje o sábado é de sol. Quero você de canga e tomara que ela caia. Passaremos o dia todo lá na praia.